A número 1 na folia. De volta a falar aqui ao vivo do Sambódromo da Esquina da Federal, Carnafront 2017, o carnaval do programa Front Transamérica até meio-dia com muita aí sambadinha e também com sua participação via WhatsApp 459-8828-2828, Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. E ó, aqui a folia com seu dinheiro é garantida, o bagulho é louco e o processo vai até a última instância, hein? Prosex. Preservativo judicial. Preserva sua imagem em caso de calúnia, injúria e difamação. E enquanto estávamos no intervalo, entrou na nossa improvisada passarela do samba, né? Porque a obra da avenida foi embargada e não ficou pronta a tempo. A segunda escola de samba de hoje, mas com mudança, mulher do Gogli. Isso mesmo, Guilherme. A escola de samba. Acadêmicos da Tornozeleira. Não pôde comparecer por restrições judiciais. Como assim, mulher do Gogli? Problemas com a tornozeleira? Exatamente, Guilherme. A distância excede o limite permitido. Suspeitei desde o princípio. Quem são esses aí, então, que estão na avenida agora? Estação primeira dos terceirizados, Guilherme. Terceirizados? Tipo, a acadêmicos da tornozeleira que tinha prometido um desfile aí com tornozeleiras high-tech e coisa e tal. Terceirizou o desfile? Vendeu o mando? Fez ali uma concessão? Gostei do vender o mando, Guilherme. É, porque tem gente que vende a própria mãe, né? Ainda mais no carnaval. Estão desfilando na avenida, portanto, a estação primeira dos terceirizados representando acadêmicos da tornozeleira. Vamos ouvir um pouquinho. Olha, eu confesso que eu não estou entendendo nada da letra, né? Mas deve ser porque o puxador também é improvisado, é terceirizado, terceirizaram também o puxador, né? Bom, mulher do Gogli, há fortes suspeitas de que os membros da estação primeira dos terceirizados foram indicados por integrantes de outra escola de samba que desfila hoje, a Unidos da Organização Criminosa. É isso mesmo, mulher do Gogli? 50%, Guilherme. Exatamente, né? 50% ou sim ou não. Bom, já acabou o desfile? Caramba, hein? Foi curtinho, hein? E todos aqueles terceirizados que apareciam na planilha, cadê? BTN, Banco dos Trabalhadores da Nação. Precisando de dinheiro? Fale com o Luiz. Em breve, uma nova unidade em Medianeira. Participação do ouvinte aqui no Carnafront. Vamos ver aqui mensagem do Aldair, que escreve que estão comentando que o valor declarado das fantasias e alegorias parece ser bem maior do que o valor efetivamente desembolsado, hein, Aldair? Que é isso, hein? Isso é intriga da oposição, hein? Se bem que, ó, o pessoal ali, ó, da ala do laboratório, da ala da limpeza e da ala da segurança, tá com uniforme de trabalho, né? Tem gente até carregando uma marmitinha. Vai saber, né? Cuecas e meias GGG, a única com elástico ajustável e tamanho especial para esconder dólares e dar volume. E lá vem agora a terceira escola de samba da noite, terceira candidata na disputa do troféu Alibabá, a Bandidagem Independente de São Miguel. Que bonito, toda de vermelho na passarela e é bonito mesmo, hein? O enredo deles, intitulado E Dali Migué. É, o enredo é tão miguezento que não tem nem letra, né? Só batucada. Bom, passou rápido como um jato a Bandidagem Independente de São Miguel. Vem também agora a quarta escola da noite. Escola Obras de Ouro. Obras de Ouro que vem com mascote tudo, mulher do Gogli. Isso mesmo, Guilherme. O nome do mascote, vestido de super-herói, é o Super Fatura. Super Fatura, eu, hein? Vamos ouvir aí um trechinho do samba. Fatura aqui, fatura ali, vamos faturar. Fatura aqui, fatura ali, vamos faturar. Obras de Ouro passando na avenida, um desfile bastante caro, muito caro, mas pelo que eu vejo ali, mulher do Gogli, algumas alegorias são de qualidade bem inferior, não parece? É que o cronograma atrasou, Guilherme. O orçamento estourou. Não teve aditivo no prazo. Pois é, Obras de Ouro passando agora com sua primeira alegoria, o carro das obras imaginárias. Vamos ouvir mais um pouquinho aí do samba. Se a obra dessa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar e botava um asfalto bem fininho pra poder sobrefaturar. Tá bonito, momento de puro lirismo aqui no Carnafront 2017. Instituto Nós Traçamos. Pesquisas eleitorais sob encomenda. Para você pedir a sua e dizer que já ganhou. Vem aí a última escola de samba da Folia, talvez aí uma das mais aguardadas, né? Tem até torcida organizada ali, a torcida Águias da Prefeitura. Mas que curiosamente tem como mascote um abutre comedor de carniça, né? Vai entender. Vamos lá então, Unidos da Organização Criminosa, entrando agora na passarela do samba. Vamos ouvir! Malandro é malandro, mané é mané. Malandro é malandro, mané é mané. Que puxador horrível, Guilherme. E é bonito demais, sente o grito da torcida. Oh, é criminosa! Oh, é criminosa! E agora mais um trechinho do samba, hein? Empolgante, empolgante! A gente não quer só comida, a gente quer propina, concessão e cargo. Maravilha, Unidos da Organização Criminosa, que tem como tema do enredo Tamo Junto e Misturado. E olha, tem várias alas já passando aqui na passarela. Vamos nomeá-las uma a uma. Aqui, ó, ala do corpo fora, ala dos delatores, ala dos advogados, também ala dos advogados, né? Camburão alegórico, que bonito, hein? Lá vou eu, sambando de camburão na avenida. Lá vou eu, sambando de camburão na avenida. Show de bola, o desfile da Unidos da Organização Criminosa aqui no Carnafront 2017. Olha, nota 10 pra criatividade, viu? Porque a ala das baianas, que estava prevista na licitação do carnaval, era item obrigatório, ela, como já dissemos aqui no programa, foi desviada pelo caminho. Mas a Unidos da Organização Criminosa, com seus jagunços carnavalescos, encontrou uma solução mais do que criativa, né? Olha ali, ó, ala das baianas moderna, com Ivete Sangalo e Cláudia Leite tocando num pendrive. Que bonito, meu rei! E terminando aqui o desfile da Unidos da Organização Criminosa, vamos de volta agora à dispersão. A mulher do Gogli, tem alguém por aí? Ninguém, Guilherme. Ah, mas como assim ninguém? Todo mundo passou agora por aqui, como é que não vai ter ninguém aí? Fugiram, Guilherme. Ah, mas tem folião ali, ó, que não vai muito longe não, tá? Logo a tornozeleira apita, enfim. Termina aqui, portanto, o desfile das escolas de samba no Carnafront. Ainda hoje a apuração dos resultados, as sentenças, né, de cada uma dessas turmas aí. Será que alguém vai levar 10? Vamos ver, né? Já voltamos, eu vou ali tomar uma água e conversar também com aquela morena ali atrás do palco. Volta aqui, Guilherme. Já volto, mulher do Gogli. Cobertura do Carnafront 2017. Deus lá de cima sabe muito bem qual a minha sina, o que é que me convém. Bicho do mato, ela...